O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Esse programa é realizado em parceria com a Sociedade de Psicanálise Integral, ou de Trilogia Analítica, fundada pelo psicanalista Norberto Kepp, e que conta hoje com um número muito grande de centros de estudo e de aplicações dessa ciência. Por isso que nós costumamos dizer que a ciência trilógica é uma ciência transdisciplinar ou integral, porque ela tem aplicação a todas as áreas. E, evidentemente, Kepp começou o seu estudo na área do indivíduo, né, estudando o indivíduo, seu interior, seus problemas psicológicos, problemas psicossomáticos, e depois foi percebendo as ramificações que a patologia do ser humano, como indivíduo, criou na vida social, criando um mecanismo de retroalimentação patológica, ou seja, os indivíduos inconscientes da sua patologia psicológica interior, eles organizaram uma sociedade invertida, baseada na sua patologia pessoal, na sua inveja, na sua arrogância, no seu desejo desbragado de poder, na sua própria inversão, no seu egoísmo. E isso fez com que ele criasse leis completamente desumanas, tanto para eles próprios como para a sociedade como um todo. E os indivíduos que nascem numa sociedade invertida e doente, criada pelos indivíduos anteriormente a ele, os próximos que aí nascem, então, têm a sua vida já coartada desde o seu nascimento. Se ele já tem os seus problemas psíquicos pessoais, isso tudo vai ser profundamente agravado pela patologia social. Então, é muito importante que toda a humanidade, sem exceção, e principalmente aqueles indivíduos que têm mais virtude, mais sabedoria, mais ética, mais empenho, que eles se dediquem ao estudo dessa ciência para poder fazer uma terapia social, ou seja, curar aquilo tudo que está invertido, doente na sociedade, para que possamos voltar, dentro do possível, a uma vida mais natural, uma vida mais de acordo com o ser humano. Caso isto não aconteça, de acordo com todas as nossas pesquisas e pesquisas realizadas por outros cientistas, outros centros de estudo verificaram que nós não temos muito tempo mais de vida neste planeta. O ser humano está literalmente destruindo a condição de sobrevivência na Terra. Então, nós temos sempre um chamado de urgência, nosso trabalho de conscientização é around the clock, como se diz, 24 horas, porque para nós não é time is money, consciência é tudo na nossa vida, quer dizer, o tempo e consciência, o tempo que nos resta depende da consciência que a humanidade vai ter, da conscientização que ela vai ter. Então, os nossos associados, que são professores, voluntários e principalmente os cientistas, psicanalistas, eles, os socioterapeutas, trabalham sem parar para a conscientização da psicossocioterapia. Se você se interessa por esse assunto, eu acho que você deveria se interessar, porque dele depende a sobrevivência não só de você mesmo, mas da sua família, da sua cidade, do seu país e do planeta. Vocês procurem ler a nossa literatura, é uma literatura disponível nos nossos sites. Procurem fazer os nossos cursos, são cursos terapêuticos e socioterapêuticos, e se informar mais a respeito dessa ciência chamada psicossociopatologia, que é desenvolvida por Norberto Kepp, psicanalista, filósofo e cientista social. Doutor Kepp. Essa questão de doença, né, é muito interessante, porque a partir do século XVII, XVIII, a ideia de doença foi sempre no sentido de, primeiramente, que o indivíduo ficava doente porque ele era endemoniado, né? A gente vê esses reis, né? As famílias reais do século XVII, XVIII até XIX, que eles atribuíam qualquer doença a uma influência diabólica. Depois veio a ideia da toxicidade, né? Que o indivíduo ficava doente porque ele se alimentava mal, porque ele tinha elementos tóxicos que teriam que ser eliminados. Depois veio a ideia ligada ao sangue, né? Que o sangue é que poderia provocar a doença no ser humano e, portanto, os glóbulos brancos deveriam ser, assim, vamos dizer, estimulados para que o indivíduo sarasse. Agora, essa última ideia é muito interessante, porque existe um tratamento chamado auto-hemoterapia. E esse tratamento foi muito usado até agora por muitas pessoas, apesar de que a classe médica, que é mais dominada pelas farmacêuticas, né, para receitar remédio, a classe, por exemplo, desses químicos, né, dessas pessoas que têm muito lucro com os medicamentos, eles insistem para que a pessoa compre medicamentos e não faça um tratamento. Essa auto-hemoterapia tira o sangue do braço, injeta no músculo. E é de um efeito muito bom e não há contraindicação alguma para essa questão. Então a gente tem que chegar à conclusão que o ser humano nasce, vive e morre doente, né? Que a doença é como chamam as religiões, assim, cristãs, judaicas, de pecado original. Então a doença é atinente a todo organismo vivo humano. Então a questão da cura que usam atualmente, a questão da medicina, é esconder os sintomas. Por exemplo, o indivíduo tem febre, toma um analgésico, um medicamento, e a febre passa. Então aí acha que a febre passando, a pessoa recupera a saúde. Mas não recupera, não. Um famoso médico alemão, Günther Enderlein, ele conseguiu provar que o sangue não é estéril, mas ele é repleto de energética, que ele chama de endobiontes, e a gente chama de energinos, né? São elementos que recebem diretamente, mais pelo coração, a energia exterior, a energia escalar, que o Tesla descobriu, e essa energia atingindo, né, fortificando e aumentando até esses endobiontes, e lá dá saúde para a pessoa. Então essa auto-hemoterapia tem essa finalidade, porque o sangue tira do braço da veia é um sangue mais refinado, né? Porque o coração recebe diretamente do exterior uma energia que é sã. E esse sangue é mais são e injetado no corpo, ele melhora os outros órgãos. Então, acho bom os senhores verificarem, os que principalmente não querem fazer terapia, psicoterapia, verificarem esse tratamento que dá um bom resultado. Só que, infelizmente, Dr. Kepp, esse tratamento é proibido pela Associação Médica Brasileira, é proibido pela Anvisa, é tido como uma coisa muito perigosa. Então, é interessante isso que o senhor está justamente alertando a população, para que eles se informem melhor e que possam fazer pressão junto a essas agências da saúde, mesmo do Conselho Médico, para que revejam isso. Porque, no momento, se um médico ou uma enfermeira ele for detectado nessa prática, ele é cassado na profissão dele, né? Então, acho que é muito importante o senhor fazer esse alerta, porque, infelizmente, mais um benefício que a população está deixando de ter por causa dessas agências, né, controladoras, que são ligadas às farmacêuticas, evidentemente. São ligadas aos americanos, né? É. Foram trazidas ao Brasil pelo Fernando Henrique. Agora, a questão da odontologia é mais ou menos o mesmo problema. Eu vou perguntar aqui à Marcinha. Vocês estão ouvindo os trovões, né? Então, vou perguntar aqui à Marcinha. Marcinha, a senhora conhece um tipo de sorriso chamado sorriso da caveira? Sorriso da caveira? É. Sabe o que é isso? Não. Não? É, sabe o clareamento dos dentes? Ah, sei. Todas as pessoas que clareiam os dentes, quando começa a rir, então parece uma caveira. É verdade. Principalmente usando a luz estroboscópica. É verdade. É uma caveira perfeita. É verdade mesmo. Já notou isso? Já notei, e perde toda a estética do rosto da pessoa, o dente perde todo o brilho também, ele se torna opaco, o esmalte fica quebradiço. Então, sabe, eu estava outro dia vendo um programa da Stop, e o senhor e a doutora Cláudia estavam explicando que o ser humano ele tem um desejo inconsciente de autodestruição. E esse clareamento é ligado a isso, né, Dr. Kepp? A pessoa quer estragar algo que está bonito, né? Às vezes o dente fica até pequeno, né? É. Fica um dente oriental de japonês, né? É. E uma coisa que eu notei até no Congresso de Odontologia é que não tem mais o sorriso natural. Eles desgastam todos os dentes e fazem todo mundo ficar com o mesmo sorriso, com o mesmo formato. Então, às vezes, nem combina com a pessoa aquele tipo de faceta, aquele tipo de sorriso. Fica um sorriso totalmente artificial, né? Seguido dos americanos, isso. E tem outra coisa também. Quando fazem, por exemplo, uso do flúor, né? Principalmente nas águas, a pessoa fica meio abobada, né? Agora, temos aqui um médico, aliás, três médicos, um deles, doutor Ademar, que ama as mulheres. O senhor sabe, doutor Ademar, que uma cliente, ela se casou com uma mulher totalmente siliconada. Então, depois de 2 dias, ele falou, puxa, mas eu não casei com um ser humano, eu casei com uma pessoa solitária. Um silicone total. Então ele desistiu do casamento. E até homens estão pondo botox, né? Então muitos homens já estão botoconados, né? Então o ser humano pensa que sendo assim artificial é uma grande vantagem. O que que o senhor vê nisso? Então, doutor, que isso é uma grande verdade, né, que o senhor está dizendo, e que o principal realmente ninguém lida, que é com a parte psíquica, né, emocional, para chegar a ser um ser humano mais equilibrado. Agora, com relação ao silicone, né, está havendo, né, uma reviravolta muito grande, que parece que tem 20 mil casos só no Brasil de mulheres que colocaram silicone, né, e está dando problema de assim, vazamentos, né, assim, está dando hematomas, hemorragias locais, rejeição e a qualidade do produto também. Então, essas pessoas vão ter que ser reoperadas para retirar esse silicone. Então, quer dizer que em nome da estética, entre aspas, né, que boa parte do pessoal acha, ninguém quer se ver realmente como que é, né? A parte mais estética, ligada mais à ética interna, então usa esses meios mais artificiais, né, e acaba dando problemas, né, mais cedo ou mais tarde. Tem o dia do Halloween, né? O dia das bruxas, né? Ah, por que que não fazem o dia das mulheres siliconadas? Do homem botoxicados? Não é? Não seria uma boa ideia? Seria... Bom, acho que diariamente nós temos, né? Os bruxos por aí. Mas é uma conduta, é um problema, assim, terrível, né? Que está acabando com o organismo das pessoas. Isso. O senhor quer falar alguma coisa? Sim, doutor Kepe. Outro doutor aqui vai falar. Me faz recordar uma coisa muito importante com isto que o senhor está falando de silicone. Porque hoje em dia estão falando que tem um silicone bom e um silicone mau. Que algumas companhias vendem silicone mau. Porém, toda questão artificial que o corpo coloque, que o ser humano coloque no corpo, tem um efeito nefasto. Por mais de 40 anos se sabe que o silicone em próteses de mama, de bunda, de diferentes lugares do corpo, ele estimula o sistema imunológico permanentemente e causa deficiência de sistema imunológico. Então, os sistemas de defesa todos ficam atrofiados. Os sistemas glandulares todos ficam atrofiados lentamente. E então muitas doenças que aparecem com os anos são devidas a esses produtos artificiais que a pessoa em sua destrutividade coloca. Até mesmo um medicamento, né, quando faz efeito, não é um medicamento que cura, mas um medicamento melhora a imunidade do ser humano. E é o próprio corpo que cura, né? Exatamente, doutor Kepe. Eu queria aproveitar este momento para convidar a todas as pessoas que nos estão escutando para que se parem no sábado 31 de março, que durante todo o dia vamos a ter uma oficina terapêutica aqui em Pinheiros, no Colégio Estela Maris. O Instituto Kepe Pacheco vai apresentar esta oficina imperdível, onde vamos a tratar de todos estes temas que estamos abordando acá neste programa de rádio. E a doutora Julieta? Sim, eu estava aqui lendo uma frase do Dr. Kepe no livro Escravidão e Liberdade, que fala assim: posso afirmar que a escravidão é a conduta de ignorar, negar e de distorcer a realidade. Então parece assim, não? Que todos nos ficamos rejeitando nosso corpo, nossa estrutura que é perfeita, e queremos mudar todo, não? A silicone, tomar medicamentos, viajar e todo o tempo fugir dessa realidade que é boa, bela e verdadeira. Pessoa não quer ser o que ela é, né? Não quer ser. Se ela tem qualquer defeito, ela quer esconder o defeito, né? Esse é o problema da medicina, quer esconder todos os sintomas e desaparecer e tirar a consciência da pessoa. E quem mais quer falar? Doutor Kepp, eu vi aqui uma notícia que circulou no site do Estadão há uns dias atrás, que eu achei preocupante, né? No campo da psiquiatria, que diz que a Associação Psiquiátrica Americana está modificando o manual de diagnóstico e estatística das doenças mentais. Então, eles estão deixando menos rigorosos os critérios de diagnóstico para certas doenças. E outras... assim, comportamentos considerados normais até agora, vão ser qualificados como doença. Quer dizer, a venda de medicamentos, tratamento medicamentoso, vai aumentar muito, ou seja, o lucro das farmacêuticas. Então, por exemplo, se o indivíduo tem acesso de raiva mais de 3 vezes por dia, ou se existe falta de libido na mulher, esses problemas vão ser taxados como doenças mentais, dentro do manual de diagnóstico agora. Então, uma coisa interessante, então está deixando de cabelo em pé muitos médicos mais honestos e profissionais de saúde, que estão achando que vai surgir uma epidemia de novas doenças, né, cujo objetivo é vender medicamentos. Kepp fala no livro Contemplação e Ação, que ele escreveu antes mesmo de ir para os Estados Unidos em 84, ele fala sobre a desordem, uma confusão enorme que existe, que campeia nos sistemas sociais, políticos, religiosos, econômicos. E isso denuncia a presença de uma grande luta espiritual. Então, atrás de tudo isso que acontece, todas essas corrupções, essa luta de poder, tudo isso, existe uma grande luta espiritual. Afinal de contas, diz ele aqui, o campo mental, psicológico, é o do espírito. Portanto, na verdade, atrás disso tudo existe essa luta entre o bem e o mal. Entre Deus e o Satanás, não. Deus contra o Satanás, não, mas as forças demoníacas, humanas e espirituais, lutando contra o reino divino. Então é interessante notar, né, que um cientista que trabalha com experimentação, com questões tão materiais, né, chegou à conclusão de que, na verdade, o que está por detrás disso tudo é um problema espiritual, né? Então, ele escreve aqui que esta foi a mensagem de Deus para a humanidade. Não apenas no tempo dos antigos profetas, do judaísmo, mesmo do Moisés, como principalmente no cristianismo, quando Cristo mostrou claramente a atitude dos maus espíritos, e principalmente como deveríamos tratá-los. Então ele coloca, esta é a batalha que a humanidade vem empreendendo, desde que nossos primeiros pais aceitaram as insinuações de Satanás, colocando-se em oposição à verdade e ao bem. Então eu acho que agora é uma era que os espiritualistas vão ter que, os sérios vão ter que ganhar a liderança da sociedade. Porque os materialistas, os cientistas materialistas estão fazendo isso que a Selma acabou de dizer. É tudo dinheiro, lucro e eliminação de sintomas dentro do possível, porque cada remédio talvez elimine um sintoma, talvez, e cria mais uma série de outros sintomas. Então, toda essa sociedade, essa tecnologia poluente e destrutiva, ela serve a um propósito, ao propósito maligno desses espíritos que querem destruir o reino divino na Terra e o ser humano, porque tem muita inveja de nós. Então, por isso, Kepp chama a ciência dele de trilogia analítica, que é a união, a fusão da teologia, da filosofia e da ciência. Se vocês quiserem saber mais a respeito dos nossos cursos, dos nossos livros, da nossa assistência terapêutica individual, de grupo, vocês poderão entrar nos nossos sites e principalmente acessando o site www.stop.org.br, vocês vão conseguir acessar então o site dos cursos, o site da clínica, o site das escolas terapêuticas, os nossos livros, os nossos DVDs, os nossos CDs. Agora, nós temos também aqui o Dr. Giraldo, a Selma e a Luciara, que poderão falar rapidamente a respeito dos cursos que nós estamos preparando para 2012, os seminários. E eu gostaria também de avisar vocês que o nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. Logo, brevemente, já estaremos anunciando o novo endereço da Clínica de Trilogia Analítica na Avenida Faria Lima, né? Aliás, podemos anunciar agora, Avenida Faria Lima, 1616, terceiro andar, mas vocês poderão também se informar no 3032-3616. A nossa matriz da Associação STOP fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. As pessoas que quiserem cursar acá con nosotros algún curso, tenemos cursos de un día, de dos días y también cursos de 6 meses, de 1 año y de 1 año y medio. Entonces lo importante es que pueden hacerse cursos de psicosocioterapia, de psicosomática, de psicanálisis integral, de terapia en sala de aura. Tenemos un curso también de teología integral que comienzan todos en 7 de agosto de 2012. Ahora, las personas que estén interesadas en conocer mucho más de nuestros cursos, de todos nuestros programas, estamos convidando a todos ellos para que asistieran en sábado 31 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a una oficina terapéutica sobre salud psicosomática integral y sobre psicosocioterapia. Esta va a ser una experiencia imperdible, y aquellos que quisieran separar sus cupos, por favor, ligar 3032-3616. Y es importante que este seminario, ¿no es, doctor Giraldo? Es abierto al público en general. todos os interessados podem e têm condições de participar. Sábado, 31 de março, inscrições abertas. E o nosso site é o www.stop.org.br. Até a próxima semana.